Bom, boa noite a todos. Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros de farda. Hoje, dia 5/10/2016, às 20 horas e 29 minutos, estaremos dando início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes aqui na sala o subtenente Ezequiel Júnior, o terceiro sargento Pedro Henrique e os demais companheiros. Bom, nesse primeiro momento, o tenente vai passar para nós o nome de quem estará sendo promovido e estará comentando também sobre o seu estágio no batalhão, tá? Se tiver alguma coisa a estar reforçando, também vai ser falado aí, tá? A seu critério. Com a palavra, subtenente Ezequiel. Subtenente Ezequiel, a gente se apresentando. Boa noite a todos. E o estagiário que passa a virar soldado nesta noite é o João Freitas. Eu conheço o João faz tempo já. Acho que desde o começo do ano, foi no final de 2015 que eu conheci ele. Entre amigo da internet. Chamei ele pro BPM aqui. Eu não esperava muito dele não, quando eu chamei ele pro BPM. Mas o cara foi, se dedicou, tava presente em PTO, em patrulha, foi um estágio nota 10. Parabéns aí, João. Beleza. Terceiro Sargento Pedro Henrique, por gentileza, comente também um pouco sobre João Freitas aí, com a palavra. Terceiro Sargento Pedro Henrique se apresentando ao Coronel Oliver de Ritz, mas por de fato. Então, eu só patrulhei uma vez aí com o João e ele me agradou muito porque ele estava no seu primeiro dia aí, ele fez bom trabalho aí na viatura. Acho que ele nem fez os treinamentos de abordagem, só que eu mesmo soube combater lá os treinos conosco. E parabéns ao mesmo. Beleza. Obrigado aí, sargento. Bom, agora a minha avaliação que eu tenho do João Freitas é claro que para mim, a nível de comando geral, fica um pouco difícil dizer ao certo como que foi o desenvolvimento dele, tá? Assim, visualmente vendo, né? Até porque a gente se baseia muito em relatórios. E também no que o tenente e os demais companheiros nos repassam. Mas assim, o que eu tenho a dizer do João Freitas é um ótimo Mike, né? Um policial, nunca me deu problema. Não me chegou nada no batalhão, nada de reclamações. Em nenhum momento do seu estágio ele recebeu punição, ele descumpriu com alguma regra, ele ofendeu alguém, ele fez alguma coisa que não fosse o que ele deveria fazer. Então, assim, eu não tenho nada o que dizer para ele, a não ser desejar tudo de bom aí daqui para frente e que ele possa lá na frente mostrar muito mais pro batalhão, né? Mostrar realmente o que eu preciso ver. Então, assim, parabéns aí. E a gente vai promover aí então o estagiário João Freitas a soldado. Antes disso, ele vai falar para nós a solenidade, o juramento. Né, o juramento da 17 BPM. Então, o João Freitas, primeiramente, o senhor se apresente aos demais companheiros e já pode ler aí o seu juramento. Com a palavra, João Freitas. Estagiário João de Freitas. E prestar. Só um minuto, por gentileza. Estamos tendo um problema com o áudio, viu, João? Se puder repetir novamente, ninguém escutou aí. Tá com problema, João, microfone. Estão conseguindo me ouvir? Positivo. Agora sim, agora sim. Positivo. Ok. Estagiário João de Freitas se apresentando. Estagiário João de Freitas se apresentando ao Coronel Oliver de Hitch e aos demais companheiros de Fire. Apresentado. E agora prestarei o juramento. Ok. Foram impostas. neste batalhão. Testemunho que possa. Ô João Freitas, você tá falando de um celular? Não. Tá cortando muito o seu áudio. O seu microfone ele fica ligado, mas não sai som, não sai o teu áudio, tá? Fica um chiado e não sai o teu áudio. Nós não escutamos nada até agora. Se puder novamente falar aí, estamos no aguardo. Tá. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e o que representa a instituição, os ternos, eternos companheiros de farda prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras aqui que me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, irei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que posso chegar aonde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17ª BPM. Bom, parabéns aí ao novo soldado do batalhão, assim, oficialmente dizendo, tá? Já é oficial do batalhão, já não corre risco de ser exonerado, tá? E daqui para frente é uma nova rotina, os eternos companheiros de farda, é o companheirismo, tá? A gente vai te respeitar como respeitamos qualquer outro companheiro e a gente com certeza, a hora que você pedir um apoio, a hora que você precisar de alguma coisa, pode contar com toda a equipe que nós estaremos lá para te ajudar. Ninguém fica para trás na 17 BPM, tá? A gente vai fazer tudo o possível para defender as nossas causas e fazer o que é justo. Tá? João Freitas, você tem aí 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer com a palavra aí. Uma vista. Eu queria agradecer especialmente ao Subtenente Ezequiel Júnior, pois me mostrou o batalhão a qual serei fiel até o fim e eterno como 17º Batalhão, a quem agora pretendo ter novas amizades e que durem bastante. Bastante tempo. Muito obrigado. Bom, parabéns aí então ao João Freitas. As nossas solenidades 17, elas sempre são marcadas por ensinamentos, né? Por um algo a mais para somar no nosso dia. Alguns não conseguem ler o juramento, outros choram, outros não se contêm. Então, assim, são várias as emoções que a gente sente nesse dia de solenidade. Incrivelmente, assim, para mim é um dos dias que eu mais gosto de participar, é um dos dias que eu mais gosto de compartilhar com vocês esse momento. Então, parabéns aí, João Freitas. Ao decorrer da semana teremos mais outros alistamentos, outras solenidades, tá? E uma salva de palmas também para o João Freitas. Parabéns aí pela sua solenidade. Lindo. Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos que compareceram aí na solenidade. A solenidade aí tá gravada. Para você que está ouvindo esse áudio agora e ainda não é da 17 BPM, faça parte dessa grande equipe. www.17bpmsempre.tk. Ok? Estaremos lá para atender vocês. Lá no site tem o nosso IP. Loguem aí no nosso TeamSpeak, tá? E participe. Obrigado a todos aí. Coronel Oliver Derrite, encerrando aí no QAP QRV.